Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, apresentam Física Vivencial, uma aventura para o conhecimento. Física e Tecnologia da Óptica. Nossa história de hoje começa na Casa dos Brasil. Puxa, Tereza, não, tudo bem. Não, imagina, não se preocupa, eu dou um jeito. Certo. Boa viagem pro Daniel. Beijo, tchau. Vou marcar pra outro dia. Que foi, mãe? A Tereza não vai poder ir comigo na consulta. Ela vai ter que levar o Daniel até o aeroporto. A viagem foi antecipada, enfim, vou marcar pra outro dia. Não é nada tão urgente mesmo. Como assim? Claro que é, mãe. Você já colocou páprica na canjica achando que era canela, condicionador no cabelo ao invés de shampoo e, pra arrematar, pegou o ônibus errado. Não, mas foi só um descuido. Eu tava meio distraída. Sei. Olha só, tem que ir de uma vez fazer essa consulta. O oftalmologista é que vai dizer se você está distraída ou se você precisa usar óculos. Pois é, mas eu tenho que fazer um monte de exames. Vou ter que dilatar a pupila. Por isso que a Tereza ia comigo. Ué, eu vou. Não, não. A senhorita vai pra escola. Não é hoje a feira de ciências? E a transmissão da rádio? Deixa comigo. Eu falo com o professor Galileu. Peço pra alguém me substituir. Aliás, estou tendo uma ideia. Não sei, professor. Não sei se isso vai ser boa ideia, não, viu? Ah, tranquilo, Zezinho. Foi a própria Mari quem sugeriu. Acho que pode ser uma boa. Não sei. Quem diz que ela entende de ótica? Enquanto isso, na consulta de Juliana... Fique tranquila, dona Juliana. Com esses exames, vamos saber tudo o que está acontecendo com a visão da senhora. Ah, mas será que eu vou ter que usar óculos? Não tem outra opção? Dona Juliana, pode ter certeza que óculos são a melhor opção para a grande maioria dos casos. A senhora imaginou quando não existiam os óculos como era? Veja, é tudo muito simples. As lentes dos óculos trabalham dobrando os feixes de luz que chegam nelas de um modo que eles se encontrem justinho sobre a retina, que está na parte de trás de nossos globos oculares. A retina transforma a luz que recebe em sinais visuais, que vão para o cérebro. E aí? Bom, aí é só olhar para ver. Doutor, as lentes alteram as direções dos raios de luz, permitindo que eles sejam focalizados sobre a retina. Estudei alguns defeitos da visão, como a miopia, o astigmatismo, a presbiopia e a hiermetropinta. Nossa, temos aqui uma futura oftalmologista? Apenas uma correção, não é hiermetropinta, e sim hipermetropia. Tô estudando ótica. E pelo jeito, está indo muito bem. Parabéns, mocinha. A senhora está afiadíssima. No caso de sua mãe, duas dificuldades se apresentam. Ver de longe, por causa de uma miopia em um dos olhos, e ver de perto, porque ela apresenta presbiopia, o chamado olho cansado no outro. Nossa, doutor, e agora? Enquanto isso, nas ondas da Rádio Atrito. Está no ar mais um programa da Rádio Atrito. Oi, galera! Aqui é a sua Rádio Atrito. Falamos diretamente da nossa Feira de Ciências com o professor Galileu e, excepcionalmente hoje, substituindo nossa querida colega Mariana, está... Eu, gente, Fernandinha, com vocês. Boa tarde, professor. Boa tarde, Zezinho. Gente, nosso tema na Feira de Ciências é ótica. Professor Galileu, vamos ver se o senhor está com o tema na ponta da língua. Para começar nossa conversa, o que é ótica? Boa tarde para todos. Gente, óptica é um ramo da física que estuda a luz, ou, mais amplamente, a radiação eletromagnética visível ou não. A óptica explica os fenômenos de reflexão, refração e difração, a interação entre a luz e o meio, entre outras coisas. Muito bem, professor. Vamos começar nosso passeio pelos trabalhos? Vamos. Nossa, é tanta coisa que a gente fica meio perdido. Lentes, óculos, microscópios... Bem, nós podemos começar falando que, por detrás de cada equipamento óptico, geralmente existem lentes, prismas e espelhos, além de outros, como filtros. Esses dispositivos apresentam a propriedade de alterar a velocidade e a direção de um feixe luminoso, e aí refletem a luz que incide sobre eles. Assim, eles a absorvem ou atenuam ou ainda, como no caso dos filtros, deixam passar seletivamente alguns comprimentos de onda, em detrimento de outros. Por isso, os olhos enxergam determinados comprimentos de onda como cores distintas. Certo, muito bem. E toda aquela história de refração, reflexão, Gali? Disso a gente fala depois do intervalo.